Tupan 3662 estabilizado. Avião estabilizou, Tupan 3662. Complete final do procedimento ILS Activate, torre 118, decimal 95. 1895, Tupan 3662. Bom por. Zero 3 on the ground at 5-2, Vic Heater runway in the next intersection to your right, and call ground frequency 1-9, air alpha 0-3. Okay, Vic Heater at the end, 1-9, air alpha 0-3, thank you. Sir, please just confirm you're going to Vic Heater at the end? Yes, at the end, and 1-9. Roger, call runway vacated. Okay, call your runway vacated. So, it's number 2, with 1-8-3-0-2-0-1-0, that's not travel. Boa noite, Tupan 3662, tráfego avistado, ajuste no 095, continua a aproximação, informa ali pista livre, Tupan 3662. Continua, aguarda pista livre, Tupan 3662. Gol no 096, sem restrições, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste no 095, autorizado para o procedimento LS X-Way, repasse estabilizado. Ok, desça 2.000 sem restrições, 1015, autorizado X-Way, estamos desviando um pouquinho à direita aqui a formação, repasse estabilizado X-Way, gol no 096. Sente livre desvio, gol no 096. Gol no 096. 4. Okay, straight ahead, then we're expecting Juliet, call you back before Europa 0 expression. Dois, 043, alinha e mantém pista no zero. Alinha, mantém no zero, gol 2043. Tupan 3662 no solo 55, libera a pista próxima à interseção à direita, mantenha antes da alfa e chame solo em 121 decimal 9. Próxima direita, mantenha antes da alfa 219, está 3662. Tupan 3662, livrou. Tupan 3662, taxi via Alfa, reporte Anza, taxi Juliette. Via Alfa, reporte Anza, taxi Juliette, Tupan 3662. We are reaching Juliet. Mecca 03, pay attention for the follow me vehicle, Europa 03. after the gate 6, we will follow the formative. Okay, we already have the following site. We did proceed to gate number 6, Europa 0. After 6, after position 6, we follow the car. Thank you very much. The position is 10. Okay, to 10, sir. Zero, Israel Leda, Mosco Gol, 2043. Está Juliette, tá? 3662. 3662 ingressa à esquerda, após esquerda novamente para o pátio 3. Posição prevista a 02 no pátio 3. Esquerda, esquerda, pátio 3, 02, 3662. Meteoria S-X-Ray, torre 198.95. 195, obrigado, boa noite. Boa noite, vamos pro. Certo. Salvador, boa noite, 0096, final longa da 10. Boa noite, 0096, tráfego avistado, ajuste no 05, chame quando o trem baixa travada no 096. Reportará, baixa travada no 096. Travou o voo no 096. Voo no 096, pouso autorizado, pista 10, vento 17 a 0 graus, 109. Autorizado, pouso, pista 10, voo no 906. 1-0-9-6 no solo 02, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo em 1-2-1 do small 9. Passa à direita, Olivar, 1-2-9, obrigado, boa noite, 1-0-9. Paulo, Salvador, boa noite, 1096, ligou? 1096, táxi via Alfa, reporte, corrigindo, Alfa Juliette 05, portão autorizado. Alfa Juliette 05, autorizado, gol no 096. 25, 1, 3, 6, 2, 5, obrigado. Bom voo, boa noite. Salvador, boa noite. 6310, informação. 6310, 1 minuto cópia, informação 8, confere. pronto, cópia? Afirmativa, Oceano MA 390. Oceano MA 390, Salvador Recife, autorizado nível de voo 350 via Upper Whisky 58. Decola da pista no zero, primeira curva esquerda. Prefiro sair da Puca, transição Caju. 5573 é o transponder, o controle 120, décima 8. Oceano MA 390, autorizado nível de voo 350, decola no zero, primeira curva esquerda. Só corrigindo o perfil de saída, Puca, Jamo, após Jamo, Caju. Puca, Jamo, Jamo, Caju. Correto. Quem? Centro-Aéreo 6310, posição 612, puxa pega acionamento. 6310, 612, portão, coordena a equipe de som, reporte táxi. Aqui eu farei. Para o táxi 6310, informa 146 Borda, alterna Natal com 3 horas para mim. Do meia Natal, 3 horas? Ah, firmo. Oxalé 6310, autorizar o táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pátio 1 e Taxiway Índia. No ponto de espera pronto, Torre 198.95, altímetro 1095. 1015 altímetros via Pátio 1 Índia, 895 ponto de espera. Bom domingo para vocês aí. Igualmente bom voo. Shatran 6310, aproximando o ponto zero, vai manter ele por 2 minutinhos até ficar ponto executado. Copiado 6310, chame quando pronto para decolagem. Pode. Agora pronto, 6390. Fechando 6390, autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento de 170 graus com 089. A linha decola, Shatran 6310. A decolagem com a 6 a 0. Sim, enche o vento, 170 graus, 071. Salvador, é o Golfo da Mustalha na ponte número 5. Prossiga, para o sol. Eu solicito o reboque da ponte número 5 até a ponte número 7. Você na matrícula da aeronave? Golfo da Mustalha na ponte número 5. A manutenção solicitando o reboque da ponte número 5 até a ponte número 7. Golfo da Mustalha, está autorizado prosseguir, mantém escuta até estacionar no 7. Ok, obrigado. Ocean Air 6310, decolado aos 37, eu chamo agora o controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, bota mix. Olha, Salvador, muito boa noite, Ocean Air 6310. Seu número 310, boa noite, contato radar, saída PUCA, nível de voo autorizado 350. 350, Shatran 6310. Pode voar Aracaju? Agora de coordenação. Salvador Approach, boa noite, Afinal 019 Heavy. Information Risk, Descending Level 160, we are flying to bomb. Porto Portugal 09, good evening, clear the bomb arrival, turn and maintain without restrictions. 4,000 feet, clean 81015. Clear altitude 4,001015, Portugal 019 ahead. Trip 5591, desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Way, pistão 0, reporta estabilizada. 2.000 pés, autorizado LS X-Way no 0, reportaremos estabilizado. Trip 5591. Autorizando 0, autorizado direto Aruda, presente. Confirme. Autorizado direto Aracaju, da presente. Aracaju, muito obrigado, senhor. Xanana 313, boa noite, autorizada a chegada bom, se desça e mantenha 050. Controle Salvador 35591, autoriza a Prodituna, dá presente? Autorizado. Grato, Prodituna. 310, China Agora Centro, em 125, decimal 45, alternando 13365. Informa que nossa esquerda, posição 10 horas, é, canhão de raio laser, ok? Confirma, 355-91. Isso, nossa posição 9 horas agora é canhão de raio laser. Ah, sim, grato pela informação, 355-91. 91. Interceptando o localizador. Agora, posição 11 para 00. Cliente grato, 355-91, no momento sobre a posição Duna, complete final de Chame Torre, em 118-95, bom pouso. 18-95, obrigado, bom serviço. Igualmente. Torre Salvador, boa noite, 355-91. Boa noite, trip 5591, tráfego listado, ajuste no 015, cheque 3, senhor. Checaremos. Sim, chame embaixo e checado para o previsor de pouso 5591. 5591. China 313, informe a velocidade indicada, por gentileza. É, 313, mantendo na presente 2809. Sim, por gentileza, reduza para 250 mais. Reduzindo 250, né? 313. Portugal Zero, a man on the present for direct Duna, descend to 2000 feet, coordinate the same, 1015. Ok, clear down altitude 2000, 1015, proceeding Duna, é Portugal 019. Portugal 09, cleared ILS X-ray runway 10, report established. Yeah, Portugal 09, heavy cleared X-ray approach 10, cleared established. 5591 no solo 49, libera a pista próxima direita, chame solo em 121 decimal 9. 35591. P5591, Alfa e Kilo, pátio 3, infra-aéreo e forma, portão 612. Alfa e Kilo, portão 62, 5591. M313, desce para 2 mil pés, autorizado LS, reporta no localizador. 2 mil pés, autoridade de ILS, reportará em estabilidade no localizador 6303. Portugal 09, established. A front becoming established, ILS X-ray, right now, Portugal 09, heavy. Roger, complete final call tower now, 118.95, good luck. 18.95, obrigado, boa. Este é Portugal 019 Heavy with you on the ILS X-ray, runway 10. Portugal 09, heaven side and final QNH 1015, check landing gear, sir. Landing gear is on, Portugal 09. I didn't copy that, you said landing gear is down. Somebody, we have Portugal 09 Heavy. 019er, you're clear to land runway 10, wind is 170 degrees 07 knots. Good land 10, Portugal 019er heavy.